Venha ver a terceira sessão do Cinecom, o filme Narradores de Javé, neste domingo, dia 15 de julho, às 7 da noite, na entrada da UFV. O filme conta a história dos moradores de Javé, que se metem em várias confusões. É diversão para toda a família. Leve seu banquinho, tapete, o que preferir para sentar na grama. Narradores de Javé, neste domingo, às 7 da noite. Não perca, a pipoca é de graça e a sessão começa exatamente no horário. Venha ver Narradores de Javé, dia 15 de julho, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural, Sicoobi, UFV Cred. Que brasileiro, que fornaia, nem um...